decolagem da 17, o vento é calmo no momento. Objeto 6700 decolou ao Zulu 2, chame o controle em 1935, tem um voo e um bom dia. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Web 6700, da El Blast. 1800. Hoje o objeto 6700, contato radar vigilante, sobre nível 340. Sensão 340-6700. 0300, chame centro Recife, frequência 128.8, alterna 133.25. Recife 1288, alterna 13325. Confere, boa viagem. Obrigado, boa viagem. Kilo Delta, ready to copy the clearance. Sapatango, Victor, Kilo Delta, you are cleared to Serra Bravo, Quebec, Victor. Flight level 100 up to 40 miles. After that, we'll climb to 105 and we'll fly direct to the destination. After takeoff from 1A17, right turn to Goli departure. After Goli, straight to Serra Bravo, Quebec, Victor. Squawk code 5570 and the departure control frequency is 119.35. Read back. Startup, but just a correction, 119.35 is the departure control frequency, okay? Okay, call me ready to taxi, QNH now 1012, and ATS information is now Foxtrot. controle, o senhor Gostango vai passando 80, propondo modificação a partir da presença, acendeu 095. O mês estimado em Paulo Afonso, 0933, Oscar Golf Tango. Este Oscar Golf Tango, plano instrumento modificado ao 21, prossiga visual nível 095, reporte no limite da terminal. Para 095, reporte lá no limite da terminal, Oscar Golf Tango. In 40 minutes, two on board, taxi approved, and call me to enter the runway 17. Altimeter setting now, 1013, okay? Bom dia, Exa Tango. Exa Tango, bom dia, 070 para Aracaju, confirma. Possível 050. Ok, então 050 está aprovado para Aracaju pela Golf 677. Decolando da 17 com curva à esquerda, saída Conde, transpondo ao 0263 e controle PRN 1935, Cortez. 050, Aracaju. Curva esquerda, saída Conde, transpondo 0263, o controle 119-35. Correto, o Exa Tango, chame para acionamento, a informação é a Golf. Ativo, está sempre as condições, ele já está acionado, está pronto para o ataque com 2 a bordo, do alternativo a Salvador, e a autonomia de 3 horas e 30 minutos, corrigindo 4 horas. Copiado, 4:30, Salvador, controlador, 2 a bordo, é isso? 2 a bordo. Ok, correto, o QNH agora é 1013, chame para o ingresso na 17. O ativo vai reportar para ingressar na 17. Victor Cruz, eu estou aqui to line up, call me ready to take off. Já trocou, chama-se para Recife, frequência 1-2-6-1-8-5, alternando 5-4-5. Boa viagem. 2-6-8-5, alternando 1-2-5-4-5. Muito obrigado, senhor. Boa viagem. Mantenha minha escuta até lá, ok? Enter. Vitor, bom dia, aguarde o instante para cópia, uma centena para Erechim, já está autorizado, ok? Aguarde o instante, está pronto já para o acionamento? Então está livre o seu acionamento, aguardando para a cópia, o QNH-M3 agora, ok? Romeu Vitor. Ok, já coordeno então com o controle da decolagem da 35. Kilo Delta, clear to take off. The wind is calm now. Oh, what's happening? Fox Chapão, após o Vitor Kilo Delta, está livre a alinhar e manter na 17. Kilo Delta, manter. Kilo Delta Airborne 29, call out departure control to 119.35. Manning Pinto 5, thank you, have a good day. Okay, good day. O Golfito na escuta para cópia. O meu Golfito está autorizado em ser uma centena, decolando da 35, curva à esquerda para sair da Momo. O transponder é o 5571, o controle opera em 119.35, corteja. Meu Golf Vitor correto, chame quando pronto para o táxi, ok? And 500. Tchau, Tango, apenas mais 15 segundos, ok? Aguarda um instantinho. Call departure. Climb to flight level 100 without the instruction. Is this correct? That's correct. Climb to level 100 without restriction. Okay, climb to flight level 100. Call departure. já tango decolado aos 31, chame o controle em 19:35. É, tenha um bom voo e um ótimo dia. 19:35, igualmente, um bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, Papa Tango, Serra Tango. Tango na escuta da torre. Tango recebendo agora 0163, mantém esse código então, 0163, é que já tá. 0163, o problema está nessa logística 2, então obrigado. Alfinete Delta, informa 10 de remoto. Obrigado e bom dia. Bom dia. Control for Papa Tango Victor Kilo Delta request chant 2 VFR now, level 105. Roger Victor Kilo Delta, flight plan is changed at 0837, climb the visual conditions to level 105. Climb to level 105 and the AM estimate time to land at the Kia Bravo Quebec, Victor at 0920. Two-way-time arrival, 0920. Sorry, 0928, 28. Roger, 0928, thank you. Sierra 080 para Ilhéus, aguarde um instantinho para a copa. Está pronto já para acionamento? Está livre o teu acionamento e aguarde para a copa.